Entrevista. Bom, a cada operação do PROCON, uma nova revelação. A última, pelo menos a mais recente, depois dos restaurantes conhecidíssimos de Niterói terem sido vistoriados e a cidade estar ainda muito surpresa com o que foi encontrado, a sujeira principalmente, o desleixo com o consumidor. Quatro padarias também das mais conhecidas da cidade foram autuadas pelo PROCON. E é sobre esse assunto que eu converso agora com a secretária de Estado de Proteção e Defesa do Consumidor, Cidinha Campos. Bom dia, Cidinha. Bom dia, Neis. Tudo bem? Tudo bem. Saudade de você, viu? Eu também. Quanto tempo, né, menina? Pois é. Vamos fazer um encontro aí de Rádio Tupi, final do ano. Vamos almoçar juntas. Vamos todo mundo. Para botar a conversa em dia, tá vamos bom? Embora. Olha, Cidinha, agora Niterói especialmente está muito surpresa. Assim, particularmente, eu sou de Niterói, posso até falar um pouquinho melhor. Niterói, o povo gosta muito de restaurante e tal, consumo ali mesmo no próprio município. E cada revelação, cada operação é uma grande surpresa para nós. Para vocês não, né, Cidinha? Não, para nós não, já virou uma rotina isso. Não seria diferente em Niterói, entendeu, Ney? Uhum. As pessoas não têm a menor preocupação com o direito principal do consumidor, que é a saúde. Com certeza. E assim, as pessoas também, muitas vezes, quando tem acesso, né, a um local que você não consegue, você consegue detectar que está sujo, ainda dá para denunciar, mas muitas vezes é um belíssimo espaço, não tem acesso à cozinha e não sabe nem o que está consumindo, né, Cidinha? Então fica complicado, a não ser que existam operações sistemáticas a esses locais. Olha, Neise, todo consumidor tem direito a entrar na cozinha de qualquer estabelecimento que venda alimentos. Uhum. Essa é uma lei. Aliás, eu acho que é da Alice Tamborindeg. Essa lei precisa ser respeitada. Se você... É bonito o restaurante, é tudo. Parece tudo muito limpo. Dá um pulinho na cozinha, vai lá ver o cozinheiro. E é evidente que vocês não terão a oportunidade de fuçar nas coisas como nós podemos no PROCON. Abrir as geladeiras, ficar vendo a data de validade dos produtos. Mas é bom eles irem se acostumando com a presença do freguês dentro da cozinha. Bom, e isso é muito bom que fique bem claro mesmo. Temos acesso, temos direito e podemos fazer esse exercício de cidadania diário, para tornar isso também uma rotina, que aí ajuda a que os comerciantes comecem a vislumbrar uma outra realidade de consumidores mais atentos e ajuda também a fiscalização, Cidinha, né? Como é que o consumidor pode ajudar vocês? Olha, primeiro, sempre que comprar um produto, a data de validade. E não devolver para a prateleira quando a data estiver vencida. Não, chama o gerente do estabelecimento. Eu sei que dá trabalho, viver dá trabalho, né, Ney? É. Chama o gerente e diz assim, ó, isso aqui tem que tirar da prateleira, só tira agora da prateleira, senão eu vou chamar o PROCON. E se ele não obedecer, chame mesmo, ligue para 151. Outra coisa, não compre carne moída, já moída, no supermercado. Você não sabe que carne foi moída, o que está colocando lá dentro. A lei diz que você escolhe o pedaço de carne, tem que ser moída na sua frente. Não deixe o dono do supermercado dizer, olha, vou falar aqui no telefone, ele vai moer esse pedaço de carne ali em cima. Não, o moedor de carne tem que estar ali embaixo e você tem o direito de escolher o pedaço de carne. Ah, isso é muito bom. Esses são os principais problemas que a gente encontra. Esse é muito bom. Além de serem, de terem inutilizado as mercadorias, dessa divulgação que com certeza compromete bastante nas mídias sociais, as pessoas repercutem direto. Além disso, eles são multados, Cidinha? Há muito. A multa lá no PROCON é pesadona. Eles são autuados no momento. O produto é descartado, é jogado fora. A gente coloca criolina, sei lá o que, que os fiscais colocam, inutilizando o produto. Lá em Na Ilha do Governador, para você ter uma ideia do absurdo, Neis, uma padaria tinha 400 quilos de frango vencido há muito tempo. Que isso. Então, o que a gente está começando a imaginar é que alguns estabelecimentos e algumas fábricas já fazem acordo para vender o frango quando está perto do vencimento por um preço mais barato. Daí a padaria compra uma tonelada de frango e não tem como usar aquilo. Nós tivemos que chamar o caminhão da Conlurb para levar tanto alimento estragado. Nossa, esse final de semana eu convidei minha filha para almoçar, ela falou de maneira alguma com o que eu estou vendo. E isso vai impactar no bolso, né? Vai impactar no bolso de quem tem o seu espaço autuado, né, Cidinha? Na imagem, né? Que vai ter que reverter essa imagem, né? Possivelmente. Se o consumidor punir, porque não adianta a gente multar, mas a maior punição é o do consumidor. É deixá-los constrangidos mesmo. Entrar na loja ou no restaurante ou no supermercado que foi autuado pelo PROCON e dizer, vem cá, está tudo limpo hoje, como eu já sei que está acontecendo. Bom, Cidinha, eu acho que é nada mais adequado de ter uma pessoa tão assim atuante como você numa pasta como essa, porque eu sei que você vai lá mesmo, de dona de casa que é... Nunca deixou de ser, vai lá tocar o dedo na ferida e vamos botar esse pessoal, esse comércio aí para atender melhor, né, o consumidor, respeitar o consumidor, porque é do consumidor que saem seus lucros, né, sua ampliação dos seus próprios negócios. E a multa é pesada e a imagem, um arranhão na imagem, realmente em época de internet, não tem preço. Nós conhecemos uma outra época, mas essa da internet se espalha com uma facilidade que muitas vezes o arranhão compromete para sempre, né, Cidinha? É preciso que haja uma conscientização dos fornecedores de que isso é fundamental, é básico. Você vê, nós fomos num restaurante muito caro e tinha muito famoso e encontramos escargot vencido há um ano. Daí nós fomos numa modesta padaria em Vila Isabel, que o português saiu correndo, é o PROCON, e saiu correndo, o fiscal pensou que ele estivesse escondendo alguma coisa, não. Ele estava feliz porque o PROCON estava lá e ele tinha limpado tudo, porque acompanha as reportagens denunciando as nossas batidas. Então ele estava frustrado da gente ainda não ter ido ver o serviço bonito que ele estava fazendo. Tem o outro lado da história, tá vendo como é que é interessante? Não é? Sempre tem, né? Aí com isso você, né, doendo no bolso, arranhando a imagem, o consumidor se mobilizando, com certeza teremos, né? Porque o Rio de Janeiro vive de serviços praticamente e por aí passam bares, restaurantes, hotéis, né? Onde há o faturamento maior, principalmente aqui da cidade do Rio de Janeiro. Doendo no bolso, com certeza, teremos outros portugueses como esse aí, com essa expectativa de chegada do PROCON, que vale até um selo na porta, né, Cidinha? Com certeza. É isso aí. O freguês precisa ficar atento, o consumidor precisa prestar atenção. Está tomando um chopinho que está com gosto diferente, porque a gente sabe quando está gostoso. Tá ácido, está com gosto de ferrugem. Fala assim, eu posso ver a data de validade desse chope lá na bomba? E vai lá que vai ver que está vencido. Com certeza. Chama a polícia, chama o PROCON. Sabe, eles precisam aprender a respeitar o consumidor. Com certeza. Eu quero agradecer muito a gentileza da participação. Para mim é sempre uma honra entrevistá-la. Foi com ela que eu aprendi bastante. Nossa, e quase tudo em rádio. Cidinha Campos, hoje é secretária de Estado de Proteção e Defesa do Consumidor. E está aí, fazendo operação com o PROCON por tudo quanto é canto, ajudando você nesse exercício diário de cidadania. Cidinha, vamos combinar então, hein? Ricardo Campelo, tá no circuito. Vamos, Neis. Vou ter imenso prazer em te rever, viu? Também. Um beijo. Beijo bem grande para você. Parabéns pelo seu programa. Muito obrigado e bom trabalho para você. Já tô indo, tô chegando lá. Aliás, tô atrasada hoje. Um beijo para você, Neis. Outro, Cidinha. 8h46, tchau. Redação Nacional com Neise Marçal. Bom, só para complementar essa entrevista com Cidinha Campos, a secretária de Defesa do Consumidor, sobre a operação que está acontecendo mais focada no momento em Niterói, na última sexta-feira, o balanço das padarias também surpreendeu Niterói. São as padarias mais conhecidas da cidade. Na Colonial de Caraí, na rua Miguel de Frias, foram apreendidos mais de 23 quilos de frango, camarão, salgadinhos, mexilhão, que não pode matar, né, a ingestão, sem informação e armazenado de forma imprópria. Camarão, queijo, tudo vencido. Na padaria confeitaria Beira Mar, essa premiadíssima padaria que fica na rua Moreira César Caraí, foram encontrados creme de leite, massa de pizza, molhos sem informação, produtos vencidos dos mais variados, o Estúdio do Pão também na Otávio Kelly, com frios vencidos, temperos vencidos ainda desde 2011. E a pão e etc., além de latas de cerveja, lombo canadense, a cozinha apresentava ferrugem, sujeira, caixa de gordura aberta, com um esgoto aparente, e a contaminação de alimentos levaram à interdição da cozinha, inclusive da padaria e confeitaria Pão e etc., que fica na rua Tavares do Macedo. Portanto, faça como o Cidinha Campos acabou de orientar, chame o PROCON pelo 151, chame a polícia, e o nosso dever como cidadão é chegar lá no restaurante e procurar conhecer a cozinha, porque pelo menos aparentemente você já vai acompanhar um estabelecimento um pouco mais limpo, mais organizado. Vê se assim funciona. Eu não estou com muita coragem não, viu? 850. Redação Nacional com Neise Marçal.